Algumas pessoas acreditam fazer o bem, mas não é o bem que outras pessoas gostariam de receber. O bem pode ser feito com maldade, que às vezes não se tem. Queria por um minuto acordar o mundo, gritar mais alto, desenganar essa gente.